horário de Sapatango, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, controle. Controle de Sapatango, Eco Tango Índia. Controle de Eco Tango Índia. Controle de Papatango, Eco Tango Índia. Chame o controle, 1020.8. Controle de Papatango, Eco Tango Índia. Bom dia, Eco Tango Índia. Agora sim na frequência correta, total 085, quando possível, estimado para o pouso. Positivo, o Eco Tango Índia. Autoriza para o destino. Autorizado destino, Eco Tango Índia confirmando estimada. 1520. Copiado, 1520, reporte atingindo 085. Eco Tango Índia. Controle, bom 397, bom dia, 910 na Dayok. 397, vigilância, bom 360, 6 da Dayok. 360, direto com 397. Estabilizado, totalmente visual, tá? 3896. 3896, complete aproximação, torre 186. 186, bom dia. Turner, 6140, nós estamos em 110 a bordo. 110 a bordo, 2 horas e 10, o alternado é Natal. Meu 140, 30 taxi da ponte para da pista na 0, via Índia Alfa, na ponte para chama a torre, 18, direção meia, ajustada, 1022. Ativo, diretário, ponte 0, 226, Ocean 61, 40. Salvador, bom dia, Golda 260, informação Mike. 260, desce ao 050, chegada a Mário. 050 da Mário, 260. Estabilizado, está 3198. Taxa de aproximação, torre 18612, a 3198. 186, 3198. No 397, chame Recife, em 1251, na alternativa, 1-3325. 35, 1-3325, bom, 397, bom dia. Bom dia. Salvador, 3896, para seguir a taxa via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, por 6123, Salvador, está 3198. 3198, bom dia, prefeito táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, está 3198. Poxa, né, 6145, perdão, 6140, decola, sua escuta, cruza 1300. 6140, decolado, igual 350, saída pouca vigilância. 350, pode voar na Caju, senhor, por gentileza, 6140? Mantenha a saída, 6140. 260, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador no 022, repórter estabilizado no LF. Até 2000 no 022, camarada estabilizado, gol no 260. 6140, está autorizado o Ajambo da presente. Ajambo, obrigado, 6140. Puxa 91140, chame agora o centro Recife em 12685, alternativa 12545. Alternativa 2005 até 12545, ou chame 140. Tango Índia, mantém o 085, chame agora o centro Recife em 12685, alternativa 12545. Coro 260, complete aproximação, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, até já. Copiado pro da rotatória de Simões Filho, mantendo 1.510, Índia November Alpha. Rotatória aqui, November Quebec, prossiga. Gente, fuma sem curso em novembro. Aguente com. Tomar Quebec, copia. Tomar Quebec, autorizado, Caio Lourenço. Ono, meu pé, da cola da pistão na 7, com a primeira curva à direita. Corredor a chefe. Acendo transponda 0161 e controle aéreo 1208. Gente, Vitor Mike Quebec, para acionamento táxi, time torre, no noite desse momento. Então, 260, bom dia, prossiga táxi de Alfa Juliette, bom dia, 5728, passa 200, falando 50, informação, November. Bom dia, 5728, Dessal 050, chegada Mari, dá pra gente ir pro WhatsApp. 050, Mari, projetado, 5728, obrigado. Copiado, em November Alfa, reporte na rotatória. 15 novembro Alfa, visual com aeródromo. Romeu, Índia, November Alfa, visual com aeródromo. Afirmativo, Índia, November Alfa, visual com aeródromo. Chame Torre em 1-1-8-612 para engraçar no circuito. Torre 1-1-2-9-612, Índia, November Alfa, bravo. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Victor, Mike, Quebec, mantenha 1-1-10 no corredor Axé, aposte o farol.